A rotina tira o brilho da retina para o que realmente é relevante em nossa vida, nos deixando imersos em um sono profundo. Eis que então penetra aos ouvidos um som, uma prece sem palavras, um clamor da alma, uma mensagem de redenção e arrependimento. Algo que diz: olhai para dentro de vós, abandonai os caminhos errados e os maus pensamentos. Voltai-vos para Deus, o Eterno, para que Ele tenha misericórdia de nós através de seu Cordeiro, Yeshua. Lavai as vestes, pois não há mais tempo a se perder.